mais um, ligo 6, da rua, da leste, antiga 63, 2, 0, 1, mais um, ligo 6, da rua, da leste, antiga 63, 2, 0, 1, mais um, ligo 6, da rua, da leste, antiga 63, 2, 0, 1, mais um, ligo 6, da rua, da leste, antiga 63, da rua, da leste, sem pôr o pé no black a milhão, é nós a voz que canta o rap das casas de alvenaria da beira do rio, moleque sem estudo carregando um fuzil de Lacoste e Aberton, no pano moletom, tomando um Red Bull com direita luz neon, o som bate na nave, se liga na mensagem, antiga 63 doidão, pra quem não sabe, na humildade pé no chão, o coração é bom, da leste em Itaí esmagando os vilão, camuflado na favela pelas ruas da cidade, lançando os irmão aí na prisão do crack, moleque sobe e desce pelas ruas do fundão, se afundando no pó, sem ninguém pra dar a mão, guiado pelo mal, puro ódio e rancor, distante da escola, só brincando com os tambor. 2, 0, 1, mais um, ligo 6, da rua, da leste, antiga 63, 2, 0, 1, mais um, ligo 6, da rua, da leste, antiga 63, 2, 0, 1, mais um, ligo 6, da rua, da leste, antiga 63, 2, 0, 1, mais um, ligo 6, da rua, da leste, antiga 63, da rua, da leste, no bumbo, no cap, da camisa 7, função pobre louco, ligo os louco no basquete, o rap é o rap, a fúria, a febre, os mano do skate, do grafite, pá, na cultura da rua, ninguém pode parar, então chega tribunal, poder bélico da favela, alerta vermelho pelas ruas de terra, o time tá crescendo desse lado de cá, a voz da verdade pros manos se firmar, olha lá, quem vem aí, antiga 63, moleque, longe do crime, vive para o bem, na ideia de mil grau, combatendo com o mal, sujeito, vive no gueto sempre na moral, um salvo N de trincou com nós aqui, CH, facção, é nós até o fim, autênticos MCs, no rap pesado, um salve o Eduardo firmou, tempo fechado, DSP ao interior, ligou, sistema negro, realidade cruel, por aqui vender menos, distante da loucura, da noite fria escura, na esquina, marcada que leva a sepultura ao extremo, aos quatro cantos ganhando terreno, de leste, oeste, norte e sul, tipo vento. 2, 0, 1, mais um, ligo 6, da rua, da leste, antiga 63, 2, 0, 1, mais um, ligo 6, da rua, da leste, antiga 63, 2, 0, 1, mais um, ligo 6, da rua, da leste, antiga 63, 2, 0, 1, mais um, ligo 6, da rua, da leste, antiga 63. Brancos de apetite, negros de atitude, barra com madeirite, fabricam Robin Hood, causando pela city, os pé de black, os cu de grude, entre soldados de elite, só que nós ninguém ilude, esme aqui, lado a lado, São Bernardo, Zona Sul, com vocês no Pio 3, Área 9, Grajaú, não sou réu nem sou juiz, mas sou raiz até os ossos, nós não quer sucesso, só o progresso dos nossos, perigoso e verdadeiro até que o sistema trema, é gangue, está no bagulho, orgulho de ser problema, o rap não é moda, é metos, Loki arruma treta, certos, boca aberta, vem na aba, acaba com os aba reta, no gueto o clima é tenso, sempre vai ser assim, precisa ter bom senso, fugir do que é ruim, esperto com as putas, com os pregos, com os cagueta, safado, perto dos que corre certo, longe dos que corre errado, se o crime é igual ao rap, o rap nunca negou voz, só quem é ficar de pé, só quem é fechar com nós, onde a justiça é cega, a tolerância é surda, é tudo a mesma coisa, na rua a coisa muda, o boy errou de praia, morreu pedindo ajuda, o cão de mini saia e a morte de bermuda. 2, 0, 1, mais um, ligo 6, da rua, da leste, antiga 63, 2, 0, 1, mais um, ligo 6, da rua, da leste, antiga 63, 2, 0, 1, mais um, ligo 6, da rua, da leste, antiga 63, 2, 0, 1, mais um, ligo 6, da rua, da leste, antiga 63.